Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esses dias, em função de coisas que andaram acontecendo, eu me lembrei de dois episódios da história das ideias no século XX que ilustram muito bem certas dificuldades que nós temos no conhecimento da história social, política, cultural, etc, etc. Esses episódios aconteceram com dois dos maiores pensadores do século XX, que foram o Eugen Rosenstock, Husserl e o Erich Vogel. Esses dois tiveram um problema no meio universitário, que ninguém sabia em que departamento colocá-los. Porque qualquer nome que você desse à disciplina que eles estavam ensinando não servia. Se você chamasse filosofia política, não era bem isso. Chamar de teologia também não era bem isso. Chamar de história também não era bem isso. Chamar de filosofia também não era bem isso. Isso aconteceu com vários, não é isso? Filósofos, mas eu me lembrei especialmente desses dois. E eu mesmo, né, eu nunca fui professor universitário, só fui assim, a convite por algum tempo limitado, né, mas nunca fiz carreira nesse negócio. Se me convidavam para dar um curso, eu ia lá, dava o curso, 6 meses, 1 ano, depois ia embora. Né. Não era empregado o negócio. Mas se fosse me arrumar um emprego na universidade, eles teriam exatamente o mesmo problema. Ali no meio universitário, eles não sabem que disciplina eu estou lecionando. E, para ser sincero, eu também não sei. Mas eu sei que o que me interessa não é essa disciplina ou aquela disciplina, mas um treco chamado realidade. A pessoa que imagina que a realidade se organiza e se subdivide exatamente como os departamentos de uma universidade, já provou só por isso que é um animal, um jumento, certo? E acontece que praticamente todos os professores universitários pensam assim. Tanto que aquilo que não se enquadra nas disciplinas que eles estão lecionando, para eles não existe, ou é motivo de escândalo, ou é teoria da conspiração, ou é qualquer coisa, eles não sabem o que fazer com isso. Ou seja, significa que em todo este ambiente do ensino universitário, da pesquisa, não existe lugar para um treco chamado realidade. Só existe para os setores da realidade que já estão recortados conforme os nomes das disciplinas respectivas. Ou seja, o ensino universitário inteiro é uma maneira de evitar a complexidade do real. Você vê que um dos problemas que foram enfrentados pelo maior dos sociólogos brasileiros, que é o Gilberto Freire, foi exatamente este. Isso ninguém sabia. Mas ele é um sociólogo, ele é um historiador, ele é um psicólogo, ele é um ensaísta, o que, que ele é? Tá certo? Ele resolveu o problema da maneira mais simples, dizendo, eu sou um escritor. Quer dizer, ele não fazia questão de definir o trabalho dele pelo nome de qualquer disciplina universitária, porque ele sabia que tudo isso era uma palhaçada e ele estava interessado na realidade com toda a sua complexidade. Na época, por exemplo, ele começou a usar certos métodos de documentação que eram desconhecidos entre os historiadores e que, por isso, para eles não parecia ser historiografia. Por exemplo, ele usava como fontes anúncios de jornal. Mas não é uma coisa extraordinária? Quer dizer, como é que você vai saber como é que estava o mercado de escravos, né, no meio do século XIX, se você não apela para os anúncios de jornal onde são anunciados os escravos que estão à venda, os escravos que fugiram, quanto você está pagando por... A fonte é a mais óbvia e a mais certa de usar, mas eles nunca tinham usado, então eles achavam que aquilo era apenas crônica, ou era literatura, etc, etc. E assim por diante. Né? Então, a coisa chega a um ponto de absurdo que os adeptos da filosofia analítica, e a filosofia analítica foi certamente um dos maiores empreendimentos que já se criaram contra a filosofia, na tentativa de resumir a filosofia à lógica e, se não, à matemática, né, evitando todos os demais problemas. Alguns adeptos disso, tudo que não fosse o que eles ensinavam, eles chamavam de beletrismo ou de literatura ou qualquer coisa assim, não aceitavam nada como filosofia. Então, tudo isso é uma confusão mental dos diabos. Então, eu tenho certeza que tudo o que está acontecendo no Brasil não pode ser estudado por nenhuma das disciplinas reconhecidas na universidade. A sociologia que se ensina na universidade permite explicar o que está acontecendo no Brasil? Não. A psicologia? Não. A historiografia política? Não. A filosofia? Não, não, não. Portanto, enquanto o nosso conhecimento, né, depender dessas disciplinas, nós estamos lascados. Isso, então, é o caso de lembrar, né, que o que está na Bíblia, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, essas disciplinas foram feitas para ajudar a inteligência humana e não para substituí-la, muito menos para reprimi-la, não é isso? Em nome de tais ou quais autoridades universitárias. É claro que me deparei com esse fenômeno mil vezes, nunca me espantei muito com ele, porque eu não faço parte do meio universitário e o prejuízo que isso traz para mim é praticamente nulo, porque quem vai prestar atenção nesses profissionais universitários que pegam um pedacinho assim da minha obra e começam a discutir aquilo como se fosse o centro? Ninguém vai prestar atenção nisso. Sabe que são todos um bando de incapazes, uns coitados, né, que passa 5 anos que eles publicaram, ninguém lembra mais, ao passo que os meus livros continuam sendo lidos 30, 40 anos depois e vão continuar sendo lidos por muito tempo. É bom saber que a maior parte do que eu ensinei não foi publicado ainda como livro. Por exemplo, agora, nos próximos meses, vai sair o meu curso sobre Edmund Husserl, que eu dei no Rio de Janeiro, vai fazer. Que ano foi? Lá na astrociência, que ano foi? 95. Em 95. Veja você. Não é isso? Dei esse curso em 95. Ele não existe como livro até agora, agora que vai sair. Vai sair o meu livro sobre o Mário Ferreira dos Santos, que é um curso que eu dei sobre o Mário Ferreira dos Santos. Vai sair o livro do Ronald Robson sobre a minha filosofia, ele chama Conhecimento por Presença. É a primeira tentativa de dar um esboço geral da minha filosofia. É uma coisa que transcende tão infinitamente o horizonte de consciência da universidade brasileira que ninguém da universidade foi capaz de fazer isso. Tem que ser um cara de fora para fazer. Então, você veja, gente, quando aparece cara como esse João César de Castro Rocha, mais o outro, o Dom, que você fala, meu Deus do céu, é assim, uma coisa tão deplorável. Eles não são capazes de escrever nada sobre a realidade, nada. Esse pessoal todo, no ano, não esqueça, no ano da eleição, todos eles diziam que o Bolsonaro não ia ser eleito de jeito nenhum. Aqui no Estado existe um livro que eu esqueci o nome, né? Eles fizeram um teste com 200 e tantos cientistas políticos, pedindo para os cientistas políticos analisar certos fatos e prever o seu desenvolvimento. Todos erraram, todos, sem exceção. Não é uma coisa incrível? Porque se você perguntar assim, quantos desses grandes acadêmicos previram a queda da União Soviética? Eu sei de 5 pessoas que previram a queda da União Soviética, nenhuma delas fazia parte do meio universitário, e no meio universitário nem se comentou o que eles estavam dizendo. Ao contrário, tem o livro do Paul Johnson, que se chamava Ascensão e Queda das Grandes Potências. Foi o maior sucesso do ano de 1995, sucesso mundial. Onde, baseado na relação entre produto interno bruto e orçamento militar, o homem diagnosticava a ascensão e queda das grandes potências. E daí concluía que os Estados Unidos, na década seguinte, ia cair e que a União Soviética se tornaria a potência dominante no mundo. Quando passou a década, foi então 2005, o sujeito não foi nem entrevistado a respeito, ninguém vai fazer uma pergunta tão incômoda, né? O sujeito continua dando palpite, fazendo previsões sobre outras coisas, jogo de bolinha de gude, essas coisas, né? Os casos amorosos lá dentro da universidade, quem ia comer quem, aí espero que ele tenha acertado, né? No Brasil, então, o livro foi faladíssimo, mas o erro monstruoso de previsão não foi comentado. Então, peraí, que interesse esse pessoal tem em conhecimento? Eles têm mercado editorial, eles têm publicidade, eles têm na ascensão e queda dos grandes prestígios, isso sim. Né? Muito bem. E foi pensando em tudo isso que eu me lembrei do fenômeno que é essencial para a compreensão do que está se passando no Brasil e que é totalmente desconhecido, por exemplo, no nosso meio militar. Eles nunca ouviram falar disso. Porque isso vai para tão longe da esfera de influência do que eles estudam na academia militar que eles nem sabem que existe. E se ouvir falar, eles vão dizer que não existe, porque não faz parte do currículo, então não existe. também não faz parte do currículo dos nossos juristas, dos nossos sociólogos, dos nossos historiadores, como, por exemplo, esse seu Viu, né, que fez, tirou um diploma de historiador com um livrinho sobre um time de futebol de várzea de alguma cidade do interior. Né? Ele vira doutor em história com um negócio desse. Né? Então, ninguém prestou atenção nisso. Ora, esse livro chegou ao meu conhecimento durante a década de 80. Esse assunto, nesse livro não, esse assunto. Através de um livro chamado Snapping. Snapping é esse barulhinho assim, ó. Estalar de dedos. E o subtítulo era Snapping, a súbita epidemia de mudanças de personalidade nos Estados Unidos. Os autores chamavam-se Flo Conway e Jim Siegelman. E eles estudavam os casos de pessoas que tinham participado de seitas tipo Rajneesh, Moon, aquele bando de seita pseudo-religiosa que havia na década de 80, era um negócio monstruoso. Começou nos anos 60 e acho que chegou no auge nos anos 80. Reverendo Moon, essa coisa toda. E via que as pessoas que passavam por essas seitas eram submetidas a certos exercícios psicológicos que, em questão de uma semana, mudava a personalidade deles completamente. Um caso similar tinha acontecido entre os cachorros do Dr. Pavlov. O Dr. Pavlov, depois dele treinar os cachorros, assim, ele dava um bife, né, e um choque. Né, ou um bife e acendia a luz. Bife acendia a luz. Depois acendia a luz, não via mais bife. Não. E o cachorro ficava tão desorientado que em poucos dias desse tratamento ele começava a atacar os donos, né, e lamber a mão de pessoas desconhecidas. Quer dizer, o cachorro pirou, evidentemente. Os códigos todos mudaram. Numa escala muito maior, o fenômeno estudado pela Conway e Siegelman era exatamente isso, né? Só que produzido por mecanismos muito mais sutis do que os reflexos condicionados do Dr. Pavlov, né? Entre os quais havia estimulação contraditória, que foi estudada por um grande psicólogo chamado Leon Festinger. O livro do Festinger foi publicado no Brasil, eu creio que nos anos 60 ainda, né? Então, eu tinha lido o livro do Dr. Festinger, então, mais tarde, quando li o Snapping, eu entendi que aquilo tinha sofrido um upgrade. A coisa já estava muito mais longe do que o Festinger poderia ter imaginado. Então, a mesma mudança de sentimentos básicos e de conduta se observava nas pessoas que faziam exercícios psicológicos, supostamente místicos, dados para ele nessas organizações pseudo-religiosa. Eu fiquei muito interessado nesse negócio, porque eu tinha tido contato com uma dessas organizações, eu fiquei horrorizado com o que estava acontecendo lá e decidi estudar o negócio. Eu tinha um quarto inteiro cheio de material sobre essas coisas. E me inscrevi, tinha a Associação Internacional de Estudos de Seitas, me tornei membro dela. Recebia lá os estudos acadêmicos, as revistas, essa coisa toda. Chegou uma hora, gente, que eu não aguentava mais esse assunto. Eu queria escrever um livro, falando, não, eu vou deixar esse negócio na gaveta durante 30 anos, porque senão eu vou começar a vomitar, não vou parar mais. Nós estudamos ali alguns casos, entre os quais o da seita chamada Meninas de Deus, ou Love Family. Né? Essa foi uma história muito interessante. Havia um engenheiro indiano que trabalhava em São Paulo, e ele tinha uma secretária, e de repente a secretária dele sumiu. E ele, muito bem, passa um tempo, ele vê a secretária na rua, junto com um bando de outros rapazes e moças, fazendo propaganda tal da Love Family. Né? Ele foi estudar que porcaria é essa. Era uma seita cujo fundador, que chamava David não sei das quantas, né, ensinava as pessoas que deviam fazer sexo com os seus filhos a partir dos 4 anos de idade. E ele foi denunciado pela própria filha. Ela escreveu um livro contando tudo que ele fazia ali dentro. Houve uma série de investigações policiais, eu acho que o cara chegou a ser condenado, não sei se cumpriu pena ou não, mas é um caso amplamente documentado, isso não é alguém que decidiu falar mal do cara, não, o número de testemunhas, documentos é um negócio arrasador, e eu vi os filmes dos caras ensinando isso, eu vi com esses dois olhos. Então estava eu, o engenheiro e um promotor público de São Paulo. Promotor público está acostumado com o mundo do crime. Mas ele vendo esse documentário, ele vomitou. Ele nunca tinha visto uma coisa tão maligna, né? Isto nos anos 80, gente. Você imagina quanto essas técnicas de dominação psicológica, de destruição psicológica, avançaram depois disso. Eu, no meu livro Jardins e Aflições, que eu publiquei em 1995, eu explicava que este assunto é talvez o mais importante do mundo. Porque tudo que antigamente se chamava de guerra psicológica, guerra de informação, é fichinha perto do que esses caras estão fazendo. Né? Eu mencionei ali coisas que eu li em jornais italianos, notícias de um grupo de ladrões que eles chamavam de hipnoladri, os hipnoladrões. O sujeito chegava no banco e pedia para trocar uma nota. E daí diz: ah, mas por favor, eu só quero notas da série tal. Então o caixa começava a procurar as notas da série tal, daqui a pouco ele estava dando todo o dinheiro que tinha na caixa, dando para o hipnoladri. O hipnoladri pegava o dinheiro e ia embora, e 2 minutos depois o sujeito acordava. Diz: o que foi que eu fiz? É. E assim por diante. Houve, na década de 80, se disseminou no mundo a programação neurolinguística. A programação neurolinguística foi inventada por um grande psicoterapeuta americano chamado Dr. Milton Erickson. E o Milton Erickson, ele era paralítico. Por ser paralítico, ele tinha uma capacidade de observação muito, muito aguda. Ele prestava atenção em coisas que os outros não prestavam atenção. E entre os pacientes dele, que eram todos bem louquinho, esquizofrênico, etc., ele começou a prestar atenção assim, na direção do olhar, na temperatura da mão, na entonação, milhões de sinais não verbais. E ele começou a descobrir a articulação entre esses sinais não verbais e a vida psíquica dos cidadãos. E acabou criando a programação neurolinguística, com a qual ele curou muitos pacientes esquizofrênicos que antes eram inacessíveis à comunicação verbal. Mas daí veio dois discípulos, muito boa gente, que nem o Doriana, né? E anotaram tudo que o homem estava ensinando, porque ele nunca escreveu o livro, e começaram a ensinar programação neurolinguística para vendedor de hidrolotes na Ilha Comprida, né? Para propaganda eleitoral, bando de picareta. E o negócio virou uma peste, aquilo se espalhou no mundo inteiro, todo mundo começou a usar programação neurolinguística para sacanear os outros. Eu mesmo vi isso aí, não aceito. Né? Os caras diziam que eram sufis, e daí todo mundo me convidava para ir na tal tarica sufi. Eu não queria, porque eu achava que era picaretário. Mas um dia eu fui para ver. No dia que eu chego lá, sabe o que eu vi? Todos os meus alunos estavam lá. Os caras tinham penetrado no meio dos meus alunos, convidado um por um, usando o meu nome, sem eu saber. E daí eu falei: opa, né? Estou cercado. Eu não vou sair brigando com essa coisa. Primeiro vou estudar esse negócio para depois saber o que fazer. Um ano depois, dei uma queixa na Polícia Federal, foi um rolo. A Polícia Federal invadiu o negócio com o pé na porta, os caras tiveram infarto. Foi uma... Até hoje, quando os caras me veem na rua, eles saem correndo. Né? A vingança foi maligna, eles me sacanearam, mas eu sacaneei muito mais. Então, estudando essas coisas todas, eu vi o uso dessas técnicas psicológicas é um negócio que transcende infinitamente o que se estuda, por exemplo, na academia militar, como guerra psicológica. Né? Porque não atua nas grandes dimensões da sociedade, atua no pequeno. Você atua ali na escola, em aconselhamento matrimonial, consultório de psicoterapia, né, confissão religiosa, nessas áreas. E com isso você vai adquirindo o domínio completo da sociedade humana, sem que nenhum general ou jurista ou sociólogo seja capaz de perceber o que está acontecendo, porque ele não estuda essas coisas, porra. Você vai falar disso para eles, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Fala: como é que você sabe que não existe se você não estudou? Mas é o tal negócio, é o negócio do Cílio Bocaneira que eu mencionei na aula passada. Quer dizer, o sujeito não conhece o assunto e não conhecer é para ele uma fonte de autoridade. Eu não sei disso, portanto, isso não existe. Isso aí é norma no Brasil, gente. É norma nas escolas militares, é norma nas escolas de direito, é norma nas faculdades de história, é norma nas ciências sociais, em todas as discussões públicas. Na mídia, então, nem se fala, bicho, né? A quantidade de assuntos que a mídia faz desaparecer faz todo mundo achar que não existe. É uma coisa monstruosa. Eu hoje, eu asseguro para vocês, a maior vergonha da minha vida é ter pertencido à classe jornalística. Por isso que eu digo, você pode me chamar do que quiser. Você me chama de cafetão, de viado, de narcotraficante, de filho da puta, do que você quiser, só não me chama de jornalista. Porque é uma vergonha. Essa gente simplesmente não presta. Eles estão todos empenhados em fazer isso. Eles viraram um movimento político atuante. E não é só político no sentido oficial da coisa, de propaganda. Não! Eles estão usando estes processos naquilo que escrevem, naquilo que falam, o tempo todo. E não tem, do outro lado, as pessoas que se dizem conservadoras ou liberais, não tem meia dúzia de pessoas estudando isso. Entre esses generais, eu duvido. Estou aqui duvidando. Desafio vocês, generais, a mostrar que vocês sabem alguma coisa a esse respeito. E se não sabe, significa o seguinte, vocês são impotentes na sociedade humana. Eu acho hoje, quando eu ouço de oratória militar, eu não conheço coisa mais vazia, mais boba, mais cor-de-rosa do que oratória militar. Oratória militar é feita só para dizer, ó, nós somos lindos, nós somos os guerreiros, nós somos os mestres da guerra na selva. Eu falei, mas que inimigo tem na selva, porra? É tatu-bola, macaco-prego, mico-leão-dourado, né? É contra isso aí que vocês estão lutando? Quem está lá? Quantos aviões do narcotráfico vocês derrubaram? Nada, nenhum. Nenhum, porque tem uma lei que permite derrubar, mas o ministro da Justiça do Fernando Henrique, que se chamava, agora esqueci o nome do cara. Greco. Não, era, esqueci. Era um gostosão lá de São Paulo. Sentou em cima da lei e não regulamentou a porcaria até hoje, porra. Então não dá para derrubar avião nenhum. Né? Então, é claro que a Amazônia é território livre. Narcotraficante pode entrar e fazer o que quiser. Não é só narcotraficante, gente. Quando eu estava estudando esse negócio da Love Family, esse engenheiro indiano me mostrou uma publicação do Love Family, manual de como entrar ilegalmente no Brasil. Isso nos anos 80, gente. É. Daí, depois de ver esse negócio, eu fui conversar com o cara da Polícia Federal, ver se ele sabia alguma coisa. Ele, em parte ele sabia alguma coisa, mas ele falou, você sabe quantos funcionários tem aqui para fiscalizar a fronteira? 5. Não precisa explicar o resto, acabou, está tudo bem. Mas não sei se a coisa melhorou depois. Mas veja, tudo isso que eu estou falando, precisa ter gente estudando isso. Precisa ter gente estudando isso nas academias militares, nas faculdades de Direito, nas faculdades de Ciências Sociais, nas faculdades de Psicologia. E não tem, gente, e não tem. Então, a nossa ignorância é monstruosa. Agora, os nossos inimigos estudam isso, porque tudo isso foi inventado por eles. Não é que eles conhecem isso, eles inventaram. Jean-Baptiste Avico dizia, nada nós conhecemos melhor do que aquilo que nós mesmos fazemos. E ele tinha razão. Todas essas técnicas foram inventadas por inimigos da liberdade humana. Por pessoa que estou interessado, é reduzir você ao estado de um cãozinho obediente, que o sujeito ao subir, você começa a abanar o rabo. E eles conseguem fazer isso, gente. Né? Agora, uma coisa que eu notei na época que eu estava estudando esse assunto é que a coisa mais normal do cidadão comum, iletrado, é achar que ele não é influenciável. Você sugerir a um sujeito desse que ele pode ser influenciado sem saber, ele nunca vai acreditar nisso. E isso é precisamente o que o torna influenciável. Eu sei que eu sou influenciável. Eu sei que para eu me livrar disso eu preciso estudar muito e prestar muita atenção no que estão fazendo comigo. Porque um dia teve um camarada que eu até desprezava, eu achava que ele era burro, né? E ele veio e falou uns negócios comigo, de repente ele me deu um tapinha aqui no meio da testa. E eu só percebi uns 3 minutos depois. Eu falei, ó o que ele fez comigo. Ele demonstrou que eu sou um idiota, porra. Claro que depois ele não me influenciou em nada, mas... Né, e até comentei com ele, eu vi o que você fez, mas eu só vi agora. Né? Então, é possível você fazer isso. O negócio da hipnose instantânea existe, gente. Vocês têm que estudar isso, porra. É? Quer dizer, o hipnólogo... Ele faz você jurar que você é uma galinha de Angola, pô, e você acredita. Então, essa influência profunda e sutil é a arma principal da linguagem jornalística, do noticiário, Não é a questão, não é nem mesma questão. Veja, até a desinformação, a boa e velha desinformação soviética é uma arma grosseira demais quando comparada com essas coisas. Mas, por exemplo, você acostumar, né, as pessoas a acreditar que existe uma autoridade científica internacional. Ela não existe. Simplesmente não existe. Se você pegar as organizações mais idôneas, mais respeitáveis, elas dirão para você o que foi dito no mês passado pelo editor da revista Lancet. Ora, eu fui editor da revista médica no Brasil, sei como essas coisas funcionam. E a Lancet é, sem dúvida, a revista médica mais respeitada do mundo. E o diretor da Lancet, cujo nome eu me esqueci agora, ele disse: 50% do material publicado em revista médica é fraude. 50%. Ora, mas se 50% é fraude, qual é a confiabilidade do conjunto? Zero. Porque qual é a possibilidade de você fiscalizar coisa por coisa? Não há essa possibilidade. De maneira que, se o critério de confiabilidade já caiu a esse ponto, não existe autoridade na ciência médica, gente. É? Claro que existem pessoas idôneas, existem médicos idôneos capazes. Eu mesmo fui editor da revista médica durante 8 anos. Né? Eu conheci ali o Dr. Maffei, conheci o Carlos da Silva Lacaz, né? Conheci o Tufik Matar, conheci cada médico que, rapaz, de você tirar o chapéu. Gente que sabia mesmo as coisas, mas ao mesmo tempo a picaretagem era absolutamente incontrolável. Isso foi na década de 70, né? Já era assim. A ligação da imprensa médica com os laboratórios de farmacêuticos era um negócio absolutamente criminoso. Deviam estar todos na cadeia, né? Mas o que eu podia fazer contra isso? Nada, eu era uma formiguinha ali no meio. Hoje está pior ainda. Ora, as pessoas que se metem, inclusive, a fiscalizar essas coisas, em geral, são agentes comunistas. Por exemplo, você vê matéria sobre os soldados americanos que morriam no Vietnã, todos tinham arteriosclerose, por causa da alimentação. Ah, sim, saudáveis eram aqueles indianos de 1,20 m verdes, né? Com as costelas mortas. Isso sim, que morreu aos 32 anos, isso sim. Os americanos, aqueles homens de 2 metros de altura, forte pra caramba, o braço do cara é da minha largura, né? Ah, não, tá tudo doente, por causa da alimentação. O que circula de falsa denúncia contra a alimentação é um negócio monstruoso. Esse pessoal da alimentação saudável, olha, a única coisa que eu penso nisso, eu lembro do Henry Miller. Henry Miller, aos 82 anos, era casado com duas japonesinhas de 20, né? E ele contratou um cozinheiro chinês e ele botou um cartaz na cozinha: No healthy foods, please. E continuou lá até os 90. Então, ele estava certo, gente. Então, essas denúncias contra a alimentação. Você abre o YouTube, só tem isso. Existem milhões de doutores Drauzio Varella advertindo você: você não deve comer açúcar, você não deve comer feijão, você não deve comer arroz, você não deve comer carne, você não deve comer isso, não deve comer aquilo, não deve comer. Tudo faz mal. Você já parou para pensar? Você acha que isso é normal? Né? Não pode comer pão, não pode tomar café. É um negócio abismante, gente. Então você tem, além da indústria da comida venenosa, tem a indústria das denúncias de comida venenosa, que deixa você mais confuso ainda. E nesse mesmo livro, do Jim Sigelman e Flo Conway, aparecia a descrição do fenômeno criado por essas seitas pseudo-religiosas, seitas pseudo-místicas, tipo Rajneesh, Reverendo Moon, etc., que eles chamam de psicose informática. Quer dizer, você fazer um bombardeio de estimulações contraditórias, não é um pouco de estimulação contraditória, como via o Dr. Festinger, era assim, um bombardeio onipresente de informação contraditória. Isso criava uma síndrome que se chamava psicose informática. E a psicose informática extinguia no cidadão o desejo de se orientar, o desejo de saber a verdade. Eu vi um documentário francês, uma menininha, uns 19 anos mais ou menos, que tinha saído uma dessas seitas, e ela olhava assim no vazio e dizia: eu não quero mais saber a verdade. Ou seja, investigar a verdade dá mais trabalho do que o cidadão comum é capaz de desempenhar. E nós já estamos neste ponto, graças à Globo, à Folha, ao Estadão, e nós permitimos que essa pessoa continue fazendo isso. E mesmo as pessoas que odeiam esses meios de informação, os usam. Ah, deu na Folha, deu no Globo. E por que continuam lendo essa porcaria? Eu não leio essas coisas nunca. A última vez que eu li a Folha foi quando publicou uma entrevista minha, faz anos atrás. O Globo também. A única vez que eu li o Globo foi o artigo que eu escrevi lá. Essa gente não tem confiabilidade alguma, são todos criminosos. Gente, você pensa que é brincadeira? Você sabe qual é a classe do país onde você tem o maior índice de alcoolismo? A classe jornalística. Eram todos bêbados. E eu, para eu parar com isso, olha, foi um trabalho. E eles diziam com maior facilidade, todos diziam: nós somos putas. E os senhores estão muito enganados, porque a puta presta algum serviço e você só atrapalha. Não é isso? A puta não vai tomar o seu dinheiro para não fazer nada. Ah, não, peraí. Alguma coisinha ela tem que fazer. Né? E quando você pensa que jornalista ganha, hein? Eu lembro, no meu primeiro emprego, jornal, eu tinha sido office boy antes, arrumei um emprego no jornal chamado Notícias Populares, que é o jornal mais vagabundo que tem em São Paulo. Quando os caras me disseram quanto eu ia ganhar, eu fiquei milionário. Eu não imaginava que existia todo esse dinheiro à minha espera. Né? E daí para dentro foi sempre crescendo. Ganha muito dinheiro, gente. Né? E vivem se queixando. Eu, a meu favor, eu tenho a declarar o seguinte: eu jamais pedi aumento, enquanto trabalho no jornal, nunca pedi aumento. Porque eu achava, a hora que eu estou ganhando, eu já não mereço, já está acima do que eu mereço. Agora, estavam lá o tempo todo, né, reclamando. Uma vez fizeram uma greve no jornalista do Estado de São Paulo, e todos assim, injuriados contra a injustiça capitalista que estava explorando eles, etc, etc. E daí eu fui eu com colega meu, o Alcides Lemos, fomos lá na Assembleia, no Sindicato de Jornalistas, e eles estão lá tudo gritando, e eu falei: Alcides, eu vou te mostrar como funciona a cabeça dessa gente, fica só olhando para ver o que acontece. Pedi a palavra, fui lá na frente e propus, é claro que eu sabia que não ia ser aceito, mas eu propus só para fazer experimento científico. E daí eu disse: olha, aqui nessa Assembleia tem aqui o fulaninho, que ganha um salário mínimo da categoria. Não é o salário mínimo normal, era, sei lá, 10 salários mínimos, mas era o mais baixo que tinha. E tinha aqui o Mino Carta, que ganha 150 salários mínimos da categoria. E nós queremos o mesmo aumento de 32% para todos? Vocês acham que isso é justo? Por que não dá um aumento, sei lá, de 50%, 60% para o carinha aqui e um de 20% para o Mino Carta? Quase me mataram. Gritaria geral: ah, tudo bem, já concordei, já não está mais aqui quem falou. Fui lá para o Alcides, falei: está vendo como é que é, está vendo onde nós nos metemos? É com essa gente que nós estamos aí orientando a opinião brasileira, desempenhando para toda a nação o papel de professores de moralidade, né, fiscais da idoneidade pública e assim por diante. Gente, vocês não podem acreditar em jornalista nunca. Sabe que é nunca? Só o que tem de decente no jornalismo é o que apareceu na internet por iniciativa de indivíduos que não têm respaldo econômico nenhum. Estão fazendo aquilo que querem. Esses são a minha fonte de informação hoje. E quando eu vou conferir o que eles disseram com o que saiu na Folha ou no Estadão, eu vejo, obviamente, que a Folha e o Estadão mentiram. Eles existem para mentir, eles fazem parte de um grupo que quer controlar a situação, que quer controlar o país. E eles acreditam que essa é a missão deles. Eles não são mais jornalistas, são formadores de opinião. A sua função não é simplesmente manter as pessoas informadas do que acontece, é moldar a mentalidade da próxima geração de acordo com os seus próprios valores, impor valores. Eles fazem isso o tempo todo, gente. E o senso da verdade que essa gente tem é nenhum. Nenhum. São todos psicopatas do primeiro ao último. Se você não for um psicopata, você não aguenta trabalhar numa redação de jornal. Simplesmente não aguenta. Você só aguenta se você começar a achar divertido enganar os outros. Começar a achar divertido, né, mentir. Sentir um certo prazer sexual na mentira. É isso que estão fazendo. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer hoje, viu? Então, vou fazer umas perguntinhas daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui tem duas perguntas, elas são. Tem uma certa ligação entre elas. Aqui o Marcos Vinícius Benevides de Souza pergunta: é possível afirmar que o movimento comunista já é o projeto de poder mais bem-sucedido da história humana? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é do Nir Wagner: ainda dá tempo de nos livrarmos da praga comunista ou já estamos perdidos? Bom, a pergunta. As duas perguntas estão muito ligadas. E o principal problema quando se discute comunismo é que todos nós que estamos fora da cultura comunista, nós não somos nem chineses, nem russos, né, nem húngaros, não fomos criados nem na União Soviética, nem nos países satélites, nem na China, nem em Cuba. Todos nós estamos acostumados, vamos dizer, à lógica ocidental, à lógica clássica, né, que se deriva de Aristóteles e vem depois para o método científico moderno. E tudo isso é baseado, vamos dizer, numa lógica de conceitos estáveis, que era, vamos dizer, a ideia própria do Aristóteles, quer dizer, você define um objeto pelas limitações além das quais ele não é ele mesmo. Quer dizer, a definição no sentido aristotélico é um limite, tá certo? Ela não expressa a substância efetiva de uma coisa, a realidade de uma coisa, mas o limite lógico dela. E as pessoas confundem isso com a verdadeira substância, com a realidade das coisas. Ora, em Hegel e Marx, você vê que a coisa não é bem assim. Ele diz, a única coisa concreta mesmo é o que existe no espaço-tempo. E o que existe no espaço-tempo está sempre em constante mutação. E, portanto, você definir a coisa só pelos seus limites, você está escapando da realidade efetiva, histórico-temporal, para um mundo de objetos ideais, objetos matemáticos, por exemplo. Quando você define um quadrado como uma figura que tem quatro lados e quatro ângulos iguais, o quadrado nunca vai mudar. Ele será sempre e eternamente isso. Portanto, o raciocínio que você fizer sobre o quadrado valerá independentemente de qual seja o quadrado, independente do dia, da hora, do momento, etc., etc. Isso serve muito bem para os objetos da ordem matemática, que o Edmundo Husserl chamava de objetos ideais. Para aplicar isso aos objetos da realidade, você tem que fazer uma série de mediações, porque eles só correspondem à sua definição sob certo aspecto. Está entendendo? Então, por exemplo, se você pega uma vaca, diz, bom, tem a definição de vaca, se ela escapar da definição, não é mais vaca, é outra coisa. Porém, em nenhum dos seus momentos ela está realizando essa definição de vaca completamente, porque a definição se aplica à espécie e não ao indivíduo. Então, isso quer dizer que todos os indivíduos da espécie vaca, a ela lhes falta alguma coisa para ser a vaca da definição. E esta mutabilidade dos entes reais e o modo específico de lidar com esses objetos, diferenciando-os dos objetos ideais da matemática, etc., foi isso que o Hegel desenvolveu e que o Marx aproveitou. Eu não conheço ninguém no meio empresarial, no meio jurídico, no meio militar, né, no meio dos engenheiros, né, que entenda isto, meu Deus do céu. Só aqueles que receberam a formação comunista entendem. Mesmo esses são raros, mesmo no meio comunista. Os caras que entendem isso são só os caras de primeiro nível, os outros não, os outros são só, como é que se diz, pau mandado. Mas veja, eu passei 8 anos estudando, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi estudar isso. Quer dizer, estudar os clássicos do marxismo e aprender o raciocínio marxista em sua profundidade. Só muito mais tarde é que eu fui ver as limitações disso. Mas essa foi a primeira formação que eu recebi. Quer dizer, eu recebi uma educação como se eu fosse um cara da KGB, você entendeu? Não como se eu fosse um estudante universitário brasileiro, né? Então, eu tinha ali bons instrutores, o Nabor Caires de Brito, um intelectual de primeiríssima ordem, né? Marxista, marxistão, tá? Mas essas coisas para mim se tornaram até banais. Então, quando o sujeito pergunta o que é o comunismo, ele está aplicando isso à lógica ocidental. Portanto, ele define o comunismo como uma espécie de estrutura e organização social determinada, onde não existe a iniciativa privada e tudo pertence ao Estado. Isto é um modelo estático de comunismo, né? Existe algum comunismo assim? Não existe. Vai existir? Não, não vai existir. Isso quer dizer que para o comunista que sabe o que está fazendo, o comunismo não é um regime, porra. O comunismo é um movimento. Esse movimento não vai terminar nunca, né? Portanto, você tentar reconhecer o comunismo, as pessoas perguntam: a China é comunista? E uns dizem que sim, outros dizem que não. Ela é o único tipo de comunismo que pode existir, que é um comunismo que não é inteiramente comunista e que está sempre se aproximando de um comunismo sem jamais chegar lá. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu em Cuba, aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia, aconteceu no Raio Leopardo, porque o comunismo não é um regime, seus imbecis, hein? Não é um modelo de regime, hein? O comunismo é um processo histórico. Deu para entender? Então, para saber se um sujeito é um comunista ou não, você tem que saber se ele está colaborando com esse processo ou não. Não é se ele é a favor de tal ou qual regime. Por exemplo, Lenin, quando tomou o poder, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a economia privada, porque o comunismo estava indo para o regime estava indo para o buraco, ele restaurou a economia privada para fazer funcionar. E mandou espalhar para todos os investidores ocidentais. Esse tal de Lenin não é comunista de maneira alguma. Ele fala isso só para enganar a trouxa, mas ele no fundo é capitalista. E os caras acreditaram e investiram um monte de dinheiro na Rússia. No tempo que tomou posse o Richard Nixon, o pessoal acreditou na mesma coisa de novo. Não, esse pessoal da China não é comunista, né? Eles só fazem isso para enganar as pessoas. Mas eles são tudo capitalistas, então vamos investir lá. E está aí, o comunismo está cada vez mais forte. Então, o comunismo nunca é um modelo de sociedade que você possa implantar. Ele está sempre se realizando de novo. Então, isso é muito importante. Quer dizer, o próprio Marx sempre teve a ideia de que, quer dizer, os vários passos do movimento comunista são decididos no próprio movimento, porra. Quer dizer, o movimento é tudo. Você vê aqui no livro do Dostoiévski, muitos personagens chamam toda essa esquerda lá de o movimento. E está muito certo, essa imagem está correta. Então, tem que aprender o seguinte: o comunismo é um negócio proteico, ele está sempre mudando. Ele não tem essa estrutura fixa que você possa reconhecer ou não. Portanto, quando nós vamos vencer o comunismo, vencer o comunismo não vai vencer nunca. Porque sempre pode estar, algum germe desse movimento pode existir em algum lugar, por pequeno que seja. Não é isso? Ah, mas quando ele se implanta, daí ele vira um capitalismo, como aconteceu na China. Mas é claro que ele vira isso, porra. O comunismo como coisa, como estado fixo, como modelo, não existe e não vai existir jamais. Deu para entender? É como você pensar assim: o roubo existe ou existe só a ordem legal? Ele é bom, sem ordem legal não existe o roubo, e sem o roubo não existe a ordem legal. Mas vai existir os dois sempre. Então, tem que aprender a raciocinar dialeticamente. Agora, pega um livro de Hegel, pega a lógica de Hegel e dou para um desses generais ler. O general morre, no segundo página 10 ele tem congestão cerebral. E ele acha que ele é um homem prático, eu não preciso dessas coisas. Quer dizer, ora, Lenin e Stalin passaram anos estudando Hegel e Marx. Nunca acharam que eles eram homens práticos, estamos ocupados com coisas mais importantes, não vamos ligar para essas filosofices, para essas teorias. Nunca pensaram isso. Agora, esse pessoal burro, inculto, é tremendamente arrogante. Acha que a sua incultura é uma forma de superioridade. Eles acham que eles são superiores a Hegel, superiores a Marx. Não são. A gente tem que ter a humildade e entender que esses camaradas estão tentando desenvolver uma ciência do processo histórico. É uma coisa que talvez seja até impossível, mas que é muito complicada. E que eles, em grande parte, dominam essa ciência, muito mais do que nós dominamos, muito mais do que o Trump domina, meu Deus do céu. Por quê? Porque só eles estudaram isso. Pensa bem, houve alguma outra filosofia ou teoria, doutrina, que tentasse dominar o processo histórico? Nunca nenhuma. Se você pensar assim, o nazismo e o fascismo tentaram fazer isso? Não. Eles fizeram assim uma pequena objeção a uma parte dessa teoria comunista e tentaram modificá-la. Eles não criaram uma outra. Não existe outra, por assim dizer, outra filosofia da história que seja ao mesmo tempo uma estratégia política. Tem filosofias da história, claro, mas uma que tenha se transformado numa estratégia global, não tem, né? Nem a Igreja Católica tem isso, porra. Então daí os caras vão dizer: ah, isso é uma ideologia. O quê? Você acha que um negócio desse tamanho é uma ideologia, porra? É uma ideologia porque vocês não são capazes de perceber uma coisa maior do que isto. Então, veja, Hegel tem um bom aspecto nele de charlatão, mas ele é um gênio fora do comum. Filosoficamente, ele é tão genial quanto Aristóteles. Marx, um pouco menos. E veja, ele definia a dialética como o espírito de contradição sistematizado. O que é o espírito de contradição? O espírito do demônio. Agora, o demônio entende como as coisas funcionam no mundo material. E entende que no mundo humano as coisas funcionam por contradições. Contradições e conflitos. Então, precisa você entender a mecânica do conflito para você poder agir. É a primeira condição da compreensão do movimento, é não esperar que as essências fixas do mundo ideal se realizem concretamente no mundo real. Isso não existe, né? Existe o capitalismo puro? Não. Existe o comunismo puro? Nada disso é puro. Veja, capitalismo e comunismo são nomes de aspectos do conflito que estão sempre se influenciando um ao outro, porra. Então é preciso aprender a arte de raciocinar segundo o movimento real das coisas. Eu estou tentando ensinar essa porra faz 30 anos, porra. Você pegar cada artigo que eu escrevi, é uma liçãozinha disso. Cada um deles é isso. Mas as pessoas não entendem. Eu faço o artigo sempre de acordo com o movimento dentro. As pessoas não pegam o movimento, elas pegam frases soltas. E daí elas concordam ou discordam. Olha, eu li a obra inteira do Otto Maria Carpo. Até hoje eu não sei a opinião dele sobre nada. Porque tudo o que ele fez era a descrição dialética de temas e problemas. Então isso quer dizer, se ele falou mal de um autor aqui, ele pode falar bem dele num outro momento. Porque o outro momento o processo está indo em outra direção. Então, não há, no mundo histórico humano, não há juízos absolutos sobre o que quer que seja. Só há juízos provisórios e parciais. E isso é que nós temos que aprender. Se nós quisermos adquirir o que eu chamo de alta cultura, o domínio disto. E entre nós, o melhor exemplo que existiu disso foi o Otto Maria Carpo, evidentemente. Mas será que alguém aprendeu com ele? Eu sei que eu aprendi. Eu, pelo menos, sei escrever um artigo segundo a técnica do Carpo. A técnica sinuosa, vai que nem um peixe. Até você tentar aprender mais ou menos a dialética interna e o sentido de um movimento, que você não sabe onde vai terminar, mas que até o momento está nesse ponto aqui, no instante seguinte pode ser outra coisa. Eu escrevi todos esses artigos para ensinar a fazer isso. O assunto, o material do artigo interessa menos do que a técnica dialética que está ali. Mas eu não conheço uma pessoa que capte isto, porra. Eu conheço um monte de gente que discute opiniões minhas pegando frases. Eu digo, mas você viu onde está a frase? Você viu o que vem depois, o que vem antes? É? Ou seja, eles pegam o que é a descrição de um processo como se fosse uma tomada de posição moral ou doutrinal definitiva perante realidades eternas. Aquele boboca do Fedeli. O Fedeli não era um mau sujeito, mas era bobo. Era um homem que só tinha cultura religiosa. O Fedeli nunca entendeu um treco desse. Então ele pegava uma frase e ficava escandalizado com a frase e dizia, agnóstico! Digo assim, naquele capítulo, naquele momento do argumento, é agnose, sim. Mas não quer dizer que eu estou aprovando ou desaprovando. Agora tem um idiota, esse palhaço, picareta, que é dono lá do Montfeble, né? Organização Montfeble, que publicou as polêmicas do Fedeli contra mim, que eram de 2013. Mas veja, o sujeito é tão honesto, ele diz que é católico. Você não pode publicar a parte de uma polêmica atualizada sem o outro lado atualizar a resposta dele, porra. Se não, é por falso testemunho, meu filho. Mas ele não sabe o que é isso. Então o sujeito acha que ele é católico. Católico coisa nenhuma, porra. Ele acha que é, né? Mas ele não sabe o que é isso. A sua polêmica com o Fedeli foi no começo dos anos 2000. É no começo dos anos 2000. Daí ele pega, atualiza, põe lá umas coisas que ele mesmo escreveu e diz... Peraí, mas não era uma polêmica? Polêmica tem dois lados. Era eu com o doutor Fedeli, é? Que chegou uma hora que eu desisti. Eu vi que ele era maluco e desisti. Falei, não, ele não é um mau sujeito, não quero cuspir na cara dele, mas ele é doido, então não dá. Né? E ele mandava os agentes dele lá e assistir minhas aulas, né, para ele ver se tinha... se era heresia. Né? Então, esses caras que falam assim, em nome da Igreja Católica, como se eles fossem bispos ou cardeais, quando não são nada... Vocês não são nem fiéis, eles imaginam que são apenas. Né? Ficam fazendo essa punheta religiosa ridícula. Tipo o Carlos Ninguém, ele também é outro assim. É um sujeito mal entrou na igreja, já está lá, né, condenando os hereges, etc. Então, em primeiro lugar, eu jamais escrevi uma linha de doutrina católica. Nunca escrevi nada sobre doutrina católica. Nunca nada. Portanto, para você saber se isso é agnóstico ou católico, fala, primeiro você tem que transpor a coisa de um gênero para outro. Isto aqui, se fosse uma exposição de doutrina cristã, seria como? Certamente não é como está escrito, porque eu estou falando de outra coisa. Então, o simples fato do sujeito pegar essas coisas e querer discutir como se fosse uma doutrina religiosa já mostra que não sabe ler. Você não tem flexibilidade para ir saltar de um gênero literário para outro. Então é falta de cultura, evidentemente. Não tanta, porque o Fedeli teve alguma instrução na Itália, ele não era, tinha alguma cultura europeia, mas só católica. Né? Eu chegava a falar coisas absurdas. Chegou a me colocar como discípulo do Maurice Blondel, um filósofo ao qual, na verdade, eu jamais dei o menor valor para o Maurice Blondel. Eu achava o Maurice Blondel um idiota apenas. Né? É como outro que me atribui lá. Acha que tudo que eu escrevi de guerra psicológica é do Orville. Tipo, porra, é? Ou seja, eu simplesmente no Brasil não tenho interlocutores que eu possa trocar ideia, não tenho. Quer dizer, tem uns poucos entre os meus alunos, tem uns poucos fora do Brasil, Potapievich, né? O Jeff Nyquist, né? O Dr. David Walsh, o Wolfgang Schmidt, esse eu tenho. Mas no Brasil não tem ninguém, gente. Não tem ninguém na universidade, vou ter na mídia, vou ter nesses grupinhos religiosos que o cara está lá, ele pegou meia dúzia de japonesinho para rezar a Ave Maria. Faz muito bem, fica rezando a Ave Maria, não enche meu saco, porra. E é assim, gente. Você entende por que essas perguntas? Elas, na verdade, não têm resposta. Nós nos livramos do comunismo, não vamos livrar nunca, porque... ele é um movimento, ele pode mudar, e ele já mudou. O número de ideologias comunistas, olha, leia o livro do filósofo polonês, o Kolakowski, Main Currents of Marxism. São três volumes de 500 páginas cada um. Ali está a lista das ideologias. Né? E vocês acham que o comunismo é ideologia? Você está brincando comigo? Né? O comunismo é ideologia? A ideologia do Stalin ou do Trotsky? Né? Ou do Mao Tse-tung? Aí já tem três. E assim por diante. Bom, vamos lá. Marcus Herkenhoff. Apenas os militares não perceberam as movimentações da China. Isso também teria acontecido nos exércitos de outros países. Aconteceu em todos. De modo geral, a intelectualidade ocidental não está à altura desse negócio. Mas a intelectualidade ocidental que influencia a política. Tem gente que está fora disso que está entendendo tudo. Pô, eu nunca vi o Erich Voegelin influenciar a política nenhuma. Claro que 50 anos depois dele morrer, algum político lê alguma coisa dele, pode até ser influenciado indiretamente. O Erich Voegelin entendia as coisas, mas ele jamais influenciou movimento político nenhum. Não dá tempo, porra. Né? Quer dizer, você acha mesmo que o sujeito que está tentando. Por exemplo, eu tentei, dentro da minha medida, que é muito mais modesta que a do Erich Voegelin, reestruturar um pouco a ciência política. Né? Isso aí comeu minha vida inteira. Você acha que dá tempo de eu fazer isso e ainda ficar influenciando funcionário público? O que que será que eu sou? Super-homem, porra? Não dá para fazer mais nada, porra. Né? Eu, como investigador disso, eu posso colocar uma pergunta na minha cabeça e ficar girando 20 anos em torno dela. O orientador de um partido político, do movimento político, não pode fazer isso. Ele tem que dar a resposta na hora. Eu não posso fazer isso. Não preciso, não posso e não devo. Né? Vamos lá. Aqui, Renato Magalhães, muito boa pergunta. Se o comunismo é um movimento com várias ideologias e doutrinas internas contraditórias, que é que garante a unidade dele como movimento de poder mundial? Você mesmo respondeu com a expressão poder mundial. O esquema de poder é o mesmo. Todos os ideólogos de todas as correntes comunistas estão colaborando uns com os outros e trocando ideias, são tudo amiguinho. Cada um acha que está dando a ideia melhor, mas se a ideia dele não funcionar, ele não vai romper com o movimento por causa disso. Alguns rompem, mas muito poucos. Né? Então, são várias ideologias que se reforçam umas às outras através da contradição. Deu para entender? Em geral, o pessoal pensa assim: não, se houve uma divergência de ideologia, então o pessoal rompeu. Fala, no comunismo não é assim, meu Deus do céu. O comunismo é muito mais tolerante com a diferença do que vocês são capazes de imaginar. Né? Você pode mandar matar o cara, mas você não vai jogar a ideia dele fora. Ah, na Romênia não mandaram matar o Mihail Manuilescu? Mandaram. Odiaram tanto ele que o fuzilaram em efígie depois de morto. Mas aproveitaram as ideias econômicas dele. Ele fez um programa econômico para o governo comunista. No comunismo as coisas são assim, porra. Né? No comunismo não existe o culto da personalidade. Né? Você não vai adorar o cara porque ah, ele é o gostosão. Não, a ideia dele é que importa. Importa a contribuição real dele. Né? Agora, no mundo ocidental não, é tudo culto da personalidade, porra. Bruno pergunta, qual será o legado desse coronavírus para as liberdades individuais em todo o mundo? Ele pode simplesmente acabar com elas. Ele foi feito para acabar com elas. Ele foi feito para implantar o controle estatal de tudo em 24 horas. E implantou. Se isso vai custar a total destruição da economia de 10 ou 20 países, para ele pouco importa. Importa realizar o plano chinês. Nós vamos dominar o mundo. Dominar por meios militares, eles não têm jeito para fazer isso. Eles não têm. O exército da China, as forças armadas da China são muito grandes, mas elas não têm como sair do território chinês. Tudo em volta está ocupado por inimigos. Eles não têm como sair da China. Né? Então eles podem, claro, podem mandar uma bomba, aquela bomba suja. Né? Como é que chamava? Da pulsa eletromagnética. Isso aí eles podem fazer. Mas até onde o pulso eletromagnético não vai prejudicar a própria China? Não sabemos também. Então, o potencial militar da China ainda não é suficiente para dominar o mundo. Mas já vai fazer mais de 2 décadas, quer dizer, então nós vamos dominar por meio econômico. E é o que eles estão fazendo. E tem gente que acha que ah, nossas relações com a China são puro comércio, não tem nada a ver com política. Eu digo, você já avisou o outro time? Né? que é só para fazer comércio, não é para dominar nós, né? Ora, pô, é só ler os livros que os chineses escrevem, eles estão explicando o que eles vão fazer. Mas o pessoal não lê os livros, porra. Por quê? Ah, eu estudei guerra na selva. Tá bom, vai fazer guerra na selva com o chinês, então, porra. Não tem, quantos chineses tem lá na Amazônia? Não tem nenhum. Né? O chinês está no banco, está na capital, está em Nova York, né? Você veja, em todo o mundo ocidental se instituiu o controle estatal da vida privada, do dia para a noite. Todo mundo aceitou esse jogo. Por causa de um vírus cuja letalidade é mínima. Portanto, cujo o único risco real do coronavírus é exatamente isso que está acontecendo. Desmantelar o sistema. O chinês sugere um negócio que pode desmantelar o sistema. E você, para se defender contra o chinês, você desmantela o sistema. Pronto. É um negócio genial, porque joga com o quê? Com a contradição. Não é um plano unilateral, unilinear. Não é. Isso para o marxista não existe. Marxista sempre aposta nos dois cavalos, quando não em 20. Não tem um plano linear. Quer dizer, uma doutrina a ser realizada, isso para o marxismo é o cúmulo do abstratismo. Uma doutrina não pode ser realizada, a doutrina se cria no curso da sua realização, com todas as contradições. Né? E o coronavírus é uma contradição viva, meu filho. Então, primeiro lugar, espalhamos assim, nós temos que impedir a corrida geral ao sistema hospitalar. Como é que nós fazemos isso? Avisamos. Pandemia, pandemia. Todo mundo corre para o sistema hospitalar. Ó, porra. Ou seja, você cria um problema e você cria um outro problema que se opõe a ele. Para que os dois juntos operem a destruição. Não é um só. Ora, se você quer evitar a corrida aos hospitais, você não faz barulho. Você não espalha o pânico. Agora você espalha o pânico e depois... né? Fala que nem o Chapolin Colorado, né? Não, não priemos cânico. Né? Pronto. Vira, tudo que esse pessoal comunista faz é assim. E não é só eles, não. O pessoal que é, vamos dizer, só globalista, já aprendeu a fazer essas coisas. Faz muito tempo que aprenderam, porra. Né? Então, não adianta você querer encontrar uma explicação linear para o que estão fazendo. Tem que acostumar a jogar com as contradições. Senão, nós estamos lascados. Bom, gente, acho que por hoje é só. Já cansou, né? Então, muito obrigado pela atenção. Até a semana que vem.